No controle da nave, salvei só ladrão. 2:45 dentro do Golfe Sapão. Nós que tá fechadão, com a rua e com as cadeia. Com os moleque doido, com a central, com as biqueira. Com os maloqueiro nato, com os função, com os bandido. Fumaça subiu, que atingiu seu psica. E vermão, braço gordo, pilantra de farda. Não gostamos de você, se vier, leva na barca. De monstrão aí quebrada, cês me entendem. É que passou do Jockey Club, é ladrão, é diferente. Mil grau, mil fita, numa pá de truta louco. Talarico leva tiro, pilantra pede socorro. E nós sempre avante, firmão representando. Rap pop é o caralho, aqui é gangsta malandro. Batida que contagia, traz meu flow, a melodia. Meu rap e minha harmonia, é só irmão periferia. No interior paulista até o Cerrado é nós que dá. Das quebradas de Sodoma, da estruta Bagdá. Só louco portando as Glock. Que a vida é louca, tio. O bagulho tá pesadão na capital do Brasil. Então chega devagar, então chega na moral. Porque é o certo pelo certo no Distrito Federal. Liga 061, é paz, justiça e liberdade. Um salve pros firmes em cada canto da cidade. Pode pá, falar que é pá, que a favela vai trincar. Maloqueiro no destaque, seja aqui em qualquer lugar. Que o progresso tá chegando, eu já tô dentro da arena. Sacando e atirando, informação contra o sistema. Treinado e vacinado, tenho a ideologia forte, os vermes tenta sorte, é ilegal meu porte. Então vem bater de frente, então vem bater de frente. Aqui o comando é nós, DF, carrega os pés. Eles querem atirar na gente, eles querem atirar na gente. Porque só com pavelado o tratamento é diferente. Então vem bater de frente, então vem bater de frente. Aqui o comando é nós, DF, carrega os pés. Eles querem atirar na gente, eles querem atirar na gente. Porque só com pavelado o tratamento é diferente. Então vem bater de frente, então vem bater de frente. Aqui o comando é nós, DF, carrega os pés. Forte e ilegal, na cena pra esbagaçar. Onde comédia pia fine, no sistema ratatá. Fecha a porta, se esconde, que o monstrinho tá cruel. No corre, arrisca a vida, sempre em busca dos papel. De carreta, toca preta, atitude e metranca. Fura o coco do pilantra, na bica, fumaça planta. Abastecendo a falsa, em essa de lobo mal. Vai de um em um degrau, que o comando tem moral. Dos barracos de madeira, com as traçantes, vai na fé. Dando tiro no inimigo e perdido nos gambé. Eu só quero um mundo bom, liberdade pro meu povo. Não vivendo de migalha, bem longe dos calabouços. Que os bandidos engatilha e só fala uma vez. Se for é um assalto, desce do seu áudio A3. O comando, a família, a quadrilha de guerrilha. Pois Brasília é capital do rap, salve favela. Na cautela de magrela, arrastou três janelas. Nos mano deixa sequela, pois nem sempre a vida é bela. Vê na tela o fim do mundo e o governante nem se move. Então na mirada 9 a burguesia perde a sorte. Eles querem bater de frente. Favela carrega os pente, aqui nem tudo é sorridente. Então sustenta o delinquente, o bagulho aqui lombrou. Favelado revoltou, com bolso cheio de caroço. Entrar na mente do doutor, quando os monstros enquadrou. Foi pra pista, é um abraço, ninguém tem peito de aço. Chacina, maior regaço, já telei o pivete com atitude proceder. Sem escola, educação, ganha pão é APT. Comando 061, pode crer, é nós que pá. Das bocadas aos castelos, escuta o rap e estralar. Então vem criticar de ser que canta apologia, nem sabe da dificuldade da periferia. Favela, vamos somar que o comando tá a mil. Tela os nossos inimigos destruindo o Brasil. Capital da fome, miséria, desigualdade. Uma pá atrás das grades, mas o porte manda um salve. Eles querem atirar na gente, eles querem atirar na gente. Porque só com favelado o tratamento é diferente. Então vem bater de frente, então vem bater de frente. Aqui o comando é nós, DF, carrega os pés. Eles querem atirar na gente, eles querem.